E é claro, DJ Dias fazendo uma participação bacana. Logo mais chega o Braz, claro, pra dominar tudo e sacudir, meu ouro negro! Obrigado realmente a cada uma das pessoas que já se encontra aqui hoje pra curtir o som das vacantes. O magnífico tá na área, garoto! E deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão, toma, toma, toma, toma, toma. DJ Edielson, bombando seu coração com muito som. Carinha tá na área também. Um abraço pra você, Carla Saraiva, tá de boa. Um abraço pra toda a galera também aqui com a gente. Começou, foi ele que lançou o I Got Flow. Ele virou pra conquistar você. Ele trabalhou e com muita luta o sucesso alcançou. Seu Elia fez o pop 1, o pop 2, o pop 3, agora fez o 4 pra agitar você. São 15 anos de puro sucesso com o Betinho e o Juninho, DJ Tinho e o Edson. Ele é chavalho, é do pai, do amar, da empresa pop. Meu amigo Marlon, bora meu parceiro Gabriel, tá de boa também com a gente, super abraço pra toda a galera, valeu! Você conhece seu babá, então vá, vá. Você conhece seu babá, então vá, vá. Você conhece seu babá, então vá, vá. Meu amigo Marquinho, por ali de boa, toda a galera também, curtindo o Ouro Negro, o som das vacantes hoje, valeu maninho, super abraço, meu brother! Sim. Sabe aquele carinha que chega com você, com um papo enjoado que só vai te aborrecer. Você começa a pensar como pode se livrar, tantinho brega da moda que é o brega do babá. Você conhece seu babá, então vá, vá, vá. Você conhece seu babá, então vá, vá, vá. Você conhece seu babá, então vá, vá, vá. Você conhece seu babá. Ouro Negro! Nessa noite só quero dançar. Eu sou das vacantes representando o nosso técnico. Vou ser o melhor da noite, mas como Ouro Negro todo mundo vai. O som é digno de muito valor, meu comando é do DJ Braz. Oh, oh, oh, só quero dançar. Venha sentir calor. Marquinho Pará, esquenta apenas pra pensar. Bora que essa é a esquenta! Já já chega o braço pra dominar tudo também! DJ Edielson. DJ Edielson consagrado. Simplesmente nas melhores, bora começar com o DJ! Quando eu te conheci, minha vida transformou, mudou. Eu era infeliz e agora sei o que. E a galera já chegando, já se posicionando aqui na frente da feira. O magnífico tá na área! Não aceito que tudo acabe assim. Vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Eu não vou te deixar nem te perder. Sem o teu calor, eu não sei viver. Nada vai abalar. O grande abraço, parceiro Fabrício Mota! E o Fabrício Alice Silva e a Regiana da binária. O Laurinho das Alequinas, Fugitiva. Um abraço pra você aqui do lado esquerdo da fera também. Um abraço pra toda a galera curtindo o Ouro Negro. Bora detonar, garoto! Ouro Negro. Sacode Campo do União! Estremece, vira do Conde, o festival do peixe. Bora começar então! E agora? Amor, tudo que eu quero agora é te dar um beijo, colar a minha boca na tua e te namorar. Amor, tudo que eu quero agora é te dar um beijo. Juninho Quaresma aqui com a gente, de bom do ladinho. Um super abraço pra você também, garoto! Ele tá curtindo a fera, obrigado, meu brother! Amor! Frente da fera, obrigado, cara. Um super abraço pra você também, beijando com muito carinho. Foi destino, amor, foi um mero engano. Mas o que importa é que estou hoje aqui. Meu amigo de digital, Dalsa Viária, tá aqui com a gente também, fala de ti. Valeu, garoto, bora detonando mais. Ouro Negro. Olho de som, tocada de coração. Vem, vem dançar. O desejoso faz a galera agitar. E a galera já super lotando. De ponta a ponta, o Campo do União. É Ouro Negro. Vingadores do Brega hoje. E a gente vai detonar, garoto. Quero ver você detonando no salão. Com o líder som, esse som que toca no seu coração. Me conquista a multidão. É o DJ Josi que agita por aqui, comandando a galera mais bonita de Coraci. Vem comigo, vem curtir. Vem comigo, vem. Olha, o DJ Braz já tá morto, viu, moleque? Égua, mataram o cara, meu irmão. Te falar, viu, Braz? Sua emoção fica completa. DJ Adielson consagrado. Bora, segundo dia, estremecer o Campo do União. E toma, toma, toma, que aqui é do toma, toma, toma, toma, toma. Ter um, ter um, ter. E agora? Ter um, ter um, ter. Ter um, ter um, ter. Sacode, sacode, sacode tudo. Vai, vai, vai. Ouro Negro. É o som das marcantes, o gatão tá na área. Vinha do Conde, o Campo do União. 26º Festival do Peixe. Chega pra curtir, chega pra dançar. O menino rubia, nave mirim do Pará. Chega pra curtir, chega pra dançar. O menino rubia, nave mirim do Pará. Aonde ela chega, essa nave dá um show. É o menino rubi, o som que conquistou. O melhor som automotivo do Pará, tocando seu coração. E o bagulho vai doidar, e o quê? Aonde ela chega, essa nave dá um show. É o mini Rupi, o som que conquistou. O melhor som automotivo do Pará, tocando seu... Bora, meus parceiros, a galera chegando de Mancini por ali também. Obrigado pelo carinho, tamo no setor. É, não se tomando, toca todas pra você se divertir. Mini Rupi, a nave mirim. DJ Arnaldo, não tomando, toca todas pra você se divertir. Mini Rupi, a nave mirim. DJ Arnaldo, não tomando, toca todas pra você se divertir. Mini Rupi, a nave mirim. DJ Arnaldo, me filmando, toca todas pra você se divertir. Bora, meu parceiro Juninho Moura, começa aqui, Juninho. multidão. É o coche da galera e da outra, meu irmão. Bateário de dizendo, bateário de dizendo, bateário de dizendo, bateário de dizendo, bateário de dizendo, bateário de dizendo. Vai descer, Gucci. Já já tem o braço pra detonar nas paradas do Ouro Negro. Eu vou só te amar, Davidson Reis. Ouro Negro, o ícone número um das marcantes. Bem-vindo, DJ Mário, do apoio. Obrigado, Mário. Tamo junto, meu irmão. Consigo respirar assim, te começo a pensar. Vou viver pra te amar, mas quero que eu te poder. Eu vou só te amar, e deve só te amar. Eu vou só te amar, e deve só te amar. Eu vou só te amar, e deve só te amar. Eu vou só te amar, e deve só te amar. Bibirinha dos Cachabate, agora Bibirinha. Eu não vou mais viver. Nome da Duque tá na área. Quero poder com você construir nova paixão. Eu vou só te amar, e deve só te amar. Eu vou só te amar, e deve só te amar. Eu vou só te amar, e deve só te amar. Eu vou só te amar, e deve só te amar. E bora começando, vamos, vamos detonando. E só quem tá feliz, joga a mãozinha pra cima, batendo na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão. Sacou? É a Sandra Joaquim chegando hoje. Festival do Peixe, Vila do Conde. E o gatão tá na área, prepara tudo, Braz. Já já lhe sacode tudo, meu irmão. Então tudo bem, você decidiu pensar mais. Em meio à nossa crise, se é assim. E a galera sem futuro no Futebol Clube. Um super abraço também. E essa pequena área da cidade de Breves, lá do Marajó, tá todo mundo curtindo hoje, visitando o Campo do Leão. Obrigado pela presença de vocês aí, também, galera do Marajó. O seu orgulho pode acabar com tudo. Eu só quero te falar que meu corpo sente a falta do seu corpo. Senta e me ouve, não se abre mais. Registrando tudo aí no gatão, moleque. Pode crer. Meu bem, não desista de me amar. Toma, toma, toma, toma, toma. DJ Edielson Consagrado. E a gente fazendo uma participação bacana hoje aqui no Ouro Negro. Festival do Peixe. Bora, Juninho Moura. Bora pra cima que o gatão tá na área, garoto. Amor. Quando eu te encontrei, paixão. Juninho Cavaleão! Imaginei. Bora, Juninho! Um super abraço, garoto! Amor, que o meu coração fosse ficar apaixonado por você. Hoje eu te amo tanto. Minha amiga Mayra tá na área. Obrigado, Mayra! Um abraço pra você, Juninho Zaria, Baitetuba também com a gente. Super abraço com o Juninho Gatão também. Não, o gatão não é eu, o gatão é Ouro Negro. Prazer, que prazer. Bora começando, minha fera. E vamos detonando, detonando, sacudindo lá, jogante. Um, dois, três, vai. Magnífico Ouro Negro. Aqui. Pancada. Só uma batida. Pancada. Fabrício, o Botarim Mãe do Rio. E o Fabrício Silva também na área com a gente. Valeu, garoto. Quando ele toca, a galera vai dançar. Na nave que decola no Brasil. Baleado. Já tá? Baleado. Eu tô sentindo que eu tô meio baleado. Minha gatinha não quer mais saber de mim. A galera tá falando que ela não tá mais afim. Aonde eu moro o aluguel já vai descer. Perdi o meu emprego, já não sei o que fazer. Eu tô sentindo que eu tô meio baleado. Baleado, baleado. Eu tô sentindo que eu tô meio baleado. Baleado, baleado. Eu tô sentindo que eu tô meio baleado. Meus amigos que saem pra beber, quando passo vira a cara, outros fingem não me ver. Aonde eu passo ficam a me apontar, nem aquele cara não vai dar pra pendurar. Eu tô sentindo que eu tô meio baleado, baleado, baleado. Eu tô sentindo que eu tô meio baleado, baleado, baleado. Eu tô sentindo que eu tô meio baleado. E no time que eu era titular, mesmo na reserva tão deixando eu ficar. E no banco a minha conta estourou. Talão de cheques que o gerente cancelou. Eu tô sentindo que eu tô meio baleado. Baleado, baleado. Gato, gato, gato, gato, gato, gato, gato, gato, gato, gato, gato, gato, gato, gato, gato. Number one. Obrigado, meu parceiro, prefeito Godó também já tá na área com a gente. E aí, prefeito Godó, tá de bom curtindo a fera hoje, valeu, maninho. E bora sacudindo, toma, toma, vai. Conhece aonde começou a evolução do som que ninguém superou. Há mais de meio século pensando em você. Sempre está na frente, é o número um. Poderoso Rubi, a nave do som. Rubi. Tudo que é novo começa aqui. Só os melhores DJs pra você se divertir. Qualidade de som sempre vai existir. Enquanto houver o número um. Já tá lotado de ponta a ponta. O Campo do União. E o Ouro Negro vai detonando simplesmente as melhores pra você relembrar. Jamais vou esquecer quem idealizou. Do pai para o filho o sonho realizou. Jamais vou esquecer quem idealizou. Essa pedra que o brilho jamais apagou. Um tremor de sucesso. Bora, Gostê, bora se ligando. Nas marcantes, o Ouro Negro tá na área, Campo do União. Já tá na área, família da Nike. Obrigado pelo carinho, todo mundo de mole. Eu amei, mas não vou procurar esse amor. Abraço, Futebol Clube, aqui da Vila do Conde, a Laurinha, a Lu, a Rayane da Minari com a gente, Regiana, e a Baixinha também com a gente, o técnico do Chapa, já aqui na frente do Ouro Negro, valeu também. O amor que eu te dei, vou sair por aí andar, meu amigo Pipira Pai, e o Pipirinha no apoio, galera dos Caixa Baixa também, um super abraço pra toda a galera. De ninguém, pois me libertei. Coragem eu criei. Não ligo mais para o amor. Não sou de ninguém. Não vou ficar também. Pois compromisso não quero com nenhum outro amor. Não sou de ninguém, pois me libertei. Coragem eu criei. Não ligo mais para o amor. Meu amigo Dori, Marcinho de boa. Obrigado, Boninho, tamo junto aqui do Gatão também, valeu, Nel. Isso não quero. Quem que gosta de marcante de verdade aí, bota a mãozinha pra cima. Já quero saber se tem alguém do Pai Sandu aí. Cadê a galera do Pai Sandu? Bota a mãozinha pra cima, que eu quero ver só quem é do Papão. Bota a mãozinha pra cima, que eu quero ver. E quem é do Clube do Remo, faz barulho. Tá lindo demais, já já tem um braço pra comandar tudo, garoto. Ouro Negro, o ícone número um das marcantes. Agora diz pra mim como vou ficar sem te tocar. Se nada faz sentido quando olho você não está. parabéns, hein, Boninho. Viu, Carreta? Lá de Garabimiri também com a gente. Um abraço pra toda a galera também. Obrigado pelo carinho. E a Carla da Valor, né, Carlinha? Onde se escondeu o amor que eu pensei ser eterno e o que me restou? O Negro do Gatão, bora começando o bagulho. Atrás do gatão, rápido, olha, bora, Juninho Moura. Só agora, viu, papai? Joga a mãozinha, boy. Joga a mãozinha pra cima, bate na palma da mão, faz o S e vem pra cá. Com DJ Hélice e Juninho, arrastando a multidão que não para de chegar. Ei, DJ, prepara aí porque nós vamos ensinar. Esse, vai, vai. Joga a mãozinha direita, Juninho Camaleão. Bora, Juninho, joga pra cima, vai. E cruza os dedinhos pro céu e faz o S sobre a cabeça. Menino do Pário, depois, o Ramon e toda a família Gomes também de boa. Cruza os dedinhos pro céu e faz o S. Toma, toma, toma, caqueado, mãe. Bobo de bar, bobo de bar, bobo de bar, bobo de bar, bobo de bar, bobo de bar, bobo de bar, bobo de bar, bobo de bar, bobo de bar, bobo de bar, bobo de bar, bobo de bar, bobo de bar, o que é mais confortável, mano. E a sua esposa Nilda também, da Gostinho Gatão também. Um abraço pra toda a galera aqui de boa. Inspiração dos meus sonhos, não quero acordar. Quero ficar só contigo, não vou poder voar. Porque parar pra refletir se o meu reflexo é você. Aprendi numa só vida, compartilhando prazer. Porque parece que na hora não vou aguentar. Se eu sempre tive fosse, não vou parar de lutar. Como no filme, no final, tudo vai dar certo. Quem foi que te falou que pra tá junto tem que tá perto? Pensa em mim, que eu tô pensando em você e me diz o que eu quero te dizer, vem pra cá, pra ver que juntos estamos e te falar mais uma vez que te amo. Pensa em mim, que eu tô pensando em você e me diz o que eu quero te dizer, vem pra cá, pra ver que juntos estamos e te falar mais uma vez que te amo. Que bonito, já tá lotado o Campo do Leão hoje. E o Ouro Negro chegando junto com o Vingadores do Brega pra fazer uma peça maravilhosa pra galera. Deixa de vocês o festival do peixe. Não poderia ser diferente se o Ouro Negro ficasse de fora. É muito bacana. A galera vem chegando, se posicionando ao lado do gatão das marcantes. A gente vai detonando. Rodrigo Adriano, Dinho, João Carlos, o Marquinho, os forasteiros, a toda a galera aqui com a gente também. Valeu. Vitor Vim, Big Neném, o Diego, o Van. Ele de alto na área, valeu. Pepe Valdecinha, Lohane, Elisa, o Curió e a primeira dama, e André também, super abraço pra toda a galera. Te dei o céu, a lua, o meu mundo, você só me fez sofrer, você me fez. Meu amigo, só gemiro, falar com ele no show, pode crer, rapidão, olha lá. Todo esse tempo, juro, eu passei. Na banca do Silva, pode crer. Fabrício Bota, Fabrício Silva, Jejinho. E as cobras do Futebol Clube de Vila do Conde. Aqui na frente do cartão também, um abraço. Se eu passar por tudo que eu passei, eu vou morrer. Eu te juro, não deu. DJ Ney e DJ Natural e a família ali, saudade também com a gente. Sinto muito, não. Dei o céu, a lua, o meu mundo, você só me fez sofrer, você me feriu, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, acabou, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Jogado, Jabinho, e a Tati, e a Bibila também com a gente, um abraço pra todo mundo ali. Sucesso. Já mandando, eu não vivo sem teus beijos. O som da tua voz me faz sorrir. Me leva ao delírio a tocar. Bora, meu gatão! DJ Nanda Fla, DJ Juninho Calado. Amo você. Venha logo me encontrar. No incomparável do Pará. Você no comando espacial. E eu na grua. Consagrado. A gente fazendo a participação hoje aqui do Ouro Negro. Obrigado, meu parceiro Brasco. Tamo junto sempre. Obrigado, Maninho. Toda a galera que faz o Ouro Negro, o som das vacantes. Valeu, garoto. Não vou negar, sofri demais quando você me deu fora. Mas já tá na área, família da like. Tira o mundo, amor. Manda os pacotes por ali. Um abraço pra toda a galera também. Tem, o meu cabelo me valorizei. Entrei na academia, mali, mali. Magnífico da Supernave, oh, e o Bula dos Talibãs também. Eu ia chorar por você, que eu ia morrer de amor, que eu ia pedir pra voltar, que eu ia chorar por você, que eu ia morrer de amor, que eu ia pedir pra voltar. Um abraço, Mano Silas, Joelson e a Boliana da TF também. A gente toca pra galera. Vamos, vamos, vamos, vamos. Lini do Palio e o Ramon também na área. Passa o lixo, garoto. Vim só pra te dizer. Só penso em você. Meu águia de fogo. O negócio é o telefone quando ela liga. Na equipe TF, TF. Essa galera que enlouquece, enlouquece. Sobrevoa. Meu coração é super pop ter. Essa galera enlouquece com S. Tires, Eris e Juninho. Chegando com Betinho e o Josimar. Meu coração é super pop ter. Essa galera enlouquece com S. Tires, sabendo que aqui no Conde. Chegando com o Betinho e os... Tem a galera das marcantes. Meu amigo Michael, Renato, Jonathan. Japão Mais aqui do ladinho também. Um abraço pra galera do Ouro Negro. Ouro Negro, o ícone número um das marcantes. Marcante! Marcante, bora tocar, bora tocar, bora tocar, vai! Um abraço pro Cássio Souza, Ribeiro da Gutição, da Binária, o João Oliveira e o Caio, tá toda a galera aqui também, valeu! Gerson Prime, empresário Léo, Neto e toda a família Prime, tá bem na área, valeu! Sabe de, no quarto sinto tanto frio, eu me apaixonei, será que vou te esquecer? Eu vou insistir, não posso viver assim, toda noite eu choro em minha cama, no ataque somar o dizer, tudo que eu sinto por você. Meu amigo Mária, e as meninas lá de Alba e Deduma também com a gente. Você do Ouro Negro, valeu! Vou amar você. Então toca no coração, mãe! DJ Edielson consagrado. DJ Edielson Macedo. Foi bom te amar, não consigo esquecer os beijos seus. Das noites de amor. Você me deixou de um jeito que não dá pra aguentar. E agora? Assim da bora, Mário! Toma um, moleque! Nunca pensei que pudesse existir um sentimento tão forte assim. E é por isso que eu te peço, amor, não me deixa assim. Você nem pensou, não me deu valor, não quis nem escutar. Tudo que tinha pra te dizer, não me deu nem outra chance pra provar todo aquele amor que eu tinha pra você. Você nem pensou, não me deu valor, não quis nem escutar. Tudo que tinha pra te dizer, não me deu nem outra chance pra provar todo aquele amor. Juninho Cavaleão! Vídeo de Andrezinho Boy, também na área, valeu garoto! Bora curtindo! É Ouro Negro chegando hoje, garoto! O festival do peixe, bora sacudir tudo! Eu não vou ficar aqui. Lupe, Cicínio, Diego Bidio Arvino também na área. Eu não posso admitir. Daniel dos Leis, bora meu brother, tamo junto, garoto. Se errou, não vou negar, mas entenda por favor. Vou dar uma chance em nome do amor. Faz de mim seu brinquedo, me dá o castigo por pensar que foi infiel. Eu tô pedindo desculpa porque não comprei um papel. Desesperada, arrependida, pelo amor. Me dá mais uma chance em minha vida. Não me abandone, amor, ainda. Tô tão envergonhada do que eu fiz. Por nada, não vou deixar de amar você por nada. Você é minha luz, é minha estrada. Eu vou lutar pra te fazer feliz. Que tá na área. Pode crer. Galera da Caixa Baixa também no apoio hoje, valeu! Olha o gigante que não é gigante. O diabinho tá na... A chuva traz até visagem, né? Não existe fronteira pra me segurar. Não existe barreira. Deixa a galera que dançar também. Essa é onde você pegar a sua primeira dama, dançar bem coladinho. Aqui o som do Ouro Negro. E a gente vai tocando bem na manhã pra galera já já deixar o Braz. Tem um show do Ouro Negro. O Dinizão chega a namorar. Pra você curtir. Sai do ladinho, festival do peixe. Vamos lá. Você não deu valor no amor que ofereci a você. O meu coração chorou. O que te ofereci eu jamais ofereci a ninguém. O mais louco e lindo romance que já existiu. Vizenei, Vizenei adorava o Murian. Lá no terraço, se não é, junto com o Cando do L no show. Essa é a pressão também pra todo lado por lá. Sempre amar. E você? Você me perdeu. Não deu valor em mim. No meu amor, não vou mais chorar. Não vai. Aí você vai saber que perdeu um grande amor. Bora dançar, meu Ouro Negro! Às vezes no silêncio da noite. Prefeito Godó, obrigado pelo carinho. Os amigos da Vila do Conde, também do Mundo sempre. Bora dentro do eu fico aqui sonhando acordado. E o quê? Juntando o antes, o agora e o depois. Por que você me deixa tão solto? Cola em mim, minha filha, deixa embora. Por que você não cola em mim? Equipe Forasteiro, o da Saudade também. Valeu! Galera da Bolona Sequência aí, tamo junto. É da do Remo ainda, né, mano? Carinho às vezes cai bem. Eu tenho os meus segredos e planos secretos. Só abro pra você e mais ninguém. Bora, prefeito, que eu dou um passo nesse. a gente cuida. Fala quem me ama, só que é da... Fala do Márcio Vingadores do Brega. Aí no palco central hoje. Ou você me engana. No festival do peixe. Não está maduro. E o Urudengo chegando na moral. Fazendo a galera dançar. Fazendo a galera relembrar. Você... Nesse tempo aqui, aqui. Quando pensei que eu tinha você, foi um sonho. Quando pensei que não ia perder, foi um sonho. É duro acordar e ver que você não está no meu mundo. Pra te reconquistar, meu bem, sou capaz de largar. Pena, mano! Já já tem aquela pressão pra galera. Eu largo tudo por você, basta. Com a gente, o canal Iatamires e o Douglas também de boa. Quem que tá solteiro aí, bota a mãozinha pra cima. Quem que tá solteiro, deixa a mãozinha pra cima aí. E o namorado que deixou da namorada aí, bota a mãozinha pra cima. E a namorada que deixou do namorado, bota a mãozinha pra cima também. Vocês estão sofrendo por amor? Sofrendo, tá? O meu desejo da vida, porque a parada é essa aqui que eu vou te dar o pop. Te liga aí, ó. Vamos lá! Existe vida após o amor. Há quem diga que sim, eu vou lhe dizer que o amor nos faz nascer de novo. Meu amigo Mike, não apanha ele com a gente também. Obrigado, Mike. Super abraço também, garoto. Há quem diga que sim, eu vou lhe dizer. Que o amor nos faz nascer de novo. Embora seja tão comum estar sempre em qualquer um, o amor te quer assim como ele é. O amor não é confuso, o amor não é difícil. E o quê? Nos faz morrer e renascer. Tudo isso pra tentar outra vez. Oh, oh. Existe vida após o amor. Já já deu um braço pra comandar as paradas também aqui. A quem diga que sim, eu vou lhe dizer que o amor nos faz nascer de novo. Galera da caixa baixa no apoio também hoje. Valeu! A quem diga que sim, eu vou lhe dizer que o amor nos faz nascer de novo. Ouro Negro. Onde está o meu amor? Eu preciso encontrar outra vez pra voltar a ser feliz. Eu preciso te encontrar outra vez. Não quero mais passar o meu olhar pelo salão, meu bem. Se Deus puder me ouvir, vai trazer você pra mim outra vez. Beleza, não vai. sabe do que é meu crazy. Tô tabuzão te faz mexer, seja no Lins ou no PPG. Pode começar a descer. Vai brisa na vibe do que é meu crazy. Tô tabuzão te faz mexer, seja no Lins ou no PPG. Pode começar a descer. A veridosa ela vem jogando. Meu amigo Davi lá do Burinito, amigo, a gente fala Davi. Curtindo o ouro negro. A veridosa ela vem jogando. Abre, fecha, picadinho. Passando em mim, sensualizando. Eu dou aquela sarradinha. Fim de semana é de ler. E aí? Que os cria vai ficar suave. Se nós chamar, sei que elas vêm. Pra baile de comunidade. Quem tá solteiro vai cantar? Já avisei pro Kevin Cres. Pra soltar couro de verdade. Que se for a minha ex, hoje tem baile da gaiola. Tu vai, tu vai. Arrasta a pepeca no chão. Se envolveu com os cria certo, e a sua catucadão. Se envolveu com os cria certo, e a sua catucadão. Se envolveu com os cria certo, e a sua catucadão. Rodrigo Brito, você veio o Brito da Menibu. Então sai, sai, sai da minha frente. Sai, sai, sai da minha frente. Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente. Então sai, sai, sai da minha frente. Sai, sai, sai. Sacode, sacode, sacode, sacode. Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente. Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente. Bateu, balançou, bateu, pra te falar que nosso relacionamento terminou. E viajei. Só aquecendo. Já já dentro de tesão. Chega o Braz pra comandar tudo. Foi até bom. Digital. Nossa Biara. Mas é. A ponte caiu, mas ele veio. Não dá em nada. Pode crer. Se eu nunca me engano. Se tu quiser. Queimar um balão. E aí? É só me chamar no privado. Foi até bom te encontrar, mas é a putaria que eu amo. E disso eu nunca me engano. Se tu quiser, queimar um balão, um balão. É só me chamar que eu falo. Os caras de pau do Marco também de boa com a gente. Super abraço pra toda a galera por ali de boa. Tá aqui com a gente meu parceiro Fabrício Mota, Fabrício Silva, Regiane e a Laurinha. Também de boa. As Alequinas e Vigitivas também com a gente. Alô, Vigativas. Ismão também do Peteca aqui com a gente. Toda a galera do Gatão também. Super abraço pra todo mundo. Gabriel Ribeiro do YouTube é o. Para pra mim, seu. Tamo junto. O Cássio Rodrigo. Para, Cássio. O Andrezinho no apoio. Cuidado, tchuca, pra não atacar a bunda. Chamou no grau, cuidado, tchuca, pra não atacar a bunda. Fabrício da Valor, hein, Fabrício? Tchuca, pra não atacar a bunda. chamou no grau, cuidado, chuca pra não dar tua mão. Hoje. Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta. Vai ficar chapado e vai voltar depois das horas. Toma, toma, toma, toma, toma. Área exclusiva! Toma, DJ Irlão Pancadão aqui na esquerda. O Adriano Salgado, o Maurício Coelho. E o Cássio Rodrigo também na porra. Fica de marola. Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta. Vai ficar chapado e vai voltar depois. Juninho Camaleão! Toma, toma. Obrigado, Juninho. Toma, toma, só gostosa. Toma, toma, toma, toma, toma, só gostosa. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Saçoca de ana, você tá dando a ver. Saçoca de ana, você tá dando a ver. Já já tem o Braz! E o bagulho vai doidar por aqui, pelo Ouro Negro! Tá ficando bonito, Brás, tá ficando bonito. A galera do Leão tá pra cima hoje. E quem é do Flamengo dá um grito. E quem é do Corinthians, joga a mãozinha pra cima. Bate na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão. Um, dois, três, joga. Explode o bagulho. Pra todo time. GDS, alô Yuri, tamo junto, garoto. É rock doido, eu sou. Galera, já vai ter tuba. O pai já trouxe toda que eu pedi hoje, pode crer. Me queria, só me dava se eu desse melissa. Eu sou da boca agora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adora. As novinhas aqui do rock, elas me adora. As novinhas aqui do rock, elas me adora. Vixe, bora, vixe, bora. Que hoje eu tô que tô. Hoje eu vou sentar com força. Vou sentar com força. Hoje eu vou sentar com força. Vou sentar com força. Hoje eu vou sentar com força. Machucando esse piru. Toma, toma, toma, toma. Vem, vem, toma. Vem, vem, toma. Vem, vem, toma. Vem, vem, toma. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Eu tenho uma moto e as novinhas me adora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adora. Dá-lhe acelerada, dá-lhe acelerada, acelerou nesse bagulho. Acelera, acelera, acelera, acelera, acelerando. Vou fazer diferente, senão os caras vão falar que vai estar copiando. Vai! Que eu sou! Jéssica, passar fortemente, Brasileiro! E você do Pipirinha de boa, né? Para os caixas baixos na direita. Ele também troca o mitinho dos caixas baixos, Pipirinha. Amigo de velha guarda, pai do DJ Braz. Abraço, Pipirinha. DJ Alan! Lá do Solar Aberto e DJ Alanzinho. A amicíssimo do DJ Braz, da empresa No Negro. Também tá juntinho com a gente. Um abraço, meu parceiro. Acima de... Pra cima, Milo do Conde, assim como é que é? E agora? Solta o som! Olha as garras, olha o bicho. Olha as garras, olha o bicho. Cuidado com a fera no escuro, ela é um perigo. Cuidado com a fera no escuro, ela é um perigo. O animal no telão. Olha as garras, olha o bicho. Olha as garras, olha o bicho. GDS! Cuidado com a fera. Tá aqui no Gigério, o Rolinha também com ali. Com a fera no escuro, Marara. E o Piriguis também na boa. Cuidado com a fera, ela vai te pegar. Cuidado com o negro, ele vai te pegar, vai. Cuidado com a fera, ela vai te pegar. Vai te pegar. Vai te pegar. Vai te pegar. Vai te pegar. Vai te pegar. Ela me viu, te vale a patrão no pé, uma entidade mil. Junto, garoto. O Daniel do Play do apoio. Bora, Daniel, pra cima. Vem no caquinhado, toma. Pipira, pai. E o Pipirinha no apoio com a gente hoje. Obrigado pelo carinho, galera. Gostei aqui, o gatão também. Mas deixa eu dar boa noite pra essa galera do Conde hoje. E joga pra cima, pra cima, pra cima. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. No palco central aí, pro Satino por aí. Tiver no Satino lá, só dá o toque. Logo mais tem Vingadores do Brega do nosso palco central. E logo mais o Ouro Negro volta com o show do DJ Braz, o DJzão. O Ouro Negro vai voltar pra cima hoje, Vila do Conde. Evoluiu, ritmo agressivo, 150 fluiu. Família 100% do Rock Doido, com o André Felipe, Camila. E a família, alô, Bi, um abraço pra toda a galera também. Pode começar desse barulho, vai pro Kevin, um beijo. Tô passando de mexer, seja. Abração forte, Gelson, viu? Vacilo Rodrigo Brito, e também o Casemiro Brito, hoje em peso. Família Brito, hoje em peso, meu irmão, aqui no Conde. É de tá aqui na fera, pode crer. Meu amigo Davi, lá no Murini, também com a gente. Obrigado, Davi! Tamo junto você e toda a galera aqui de boa no apoio. Por ali, o Juninho Camaleão tá com a gente. Obrigado, Juninho! Estou vivendo por ver. Sabrina, Anne, Pamela, eu vou ser Elis, a minha equipe do Daniel do Acordeão de Boca de Gibraltar. Valeu! Só sou feliz quando estou contigo. Amor, eu vou te encontrar. Sexta-feira tem Bala Android. Na Central Show, Vila de Beja. E a gente vai estar juntinho por lá. Amor, eu vou te encontrar. Pra gente se amar. Fazer amor gostoso. É, Jéssica, convidar aqui rapidinho, rapaziada, viu, gente? Que hoje, domingão, vou estar o DJ Braz, Douro Negro, vou estar na festividade de Santana, lá em Garapé Miri, viu, gente, hoje. O Tio comando essa moça aí. E o MC Gaspazinho fazendo uma onda legal por lá, viu, gente? É o som de Abaitetuba que vai comandar. DJ Juvanil, som de Vai começar, toma. Sei como explicar a ti todo este meu sentimento. Aumenta o play, virinha! Olha dos cortes, né, garoto? Cadê os cortes, virinha? Não sobe dos cortes, parceiro, hein? Olha o ladrão! Não te digo mentira, eu quero conhecer e saber de um pouco. Agora eu quero é te ver, estás em minha mente. Brani Brasta, o Fabrício Mota também com a gente. Obrigado, Fabrício! Daniel dos Nebozinhos, vamos junto, Daniel! O meu prefeito Codó também no apoio hoje. Valeu, Codó, tamo junto. Família da Nike, hoje em peso aqui, ladinho do DJ Braz. Do ladinho direito do Fucilho da Fera. Aquele abraço, você e vai, valeu. Comigo tudo eu daria, porque só penso em ti agora, noite e dia. Tu és o causador do teu... Meu amigo mascote tá na área. O Leandro, os amigos do Cachorro Louco, lá de Amaitetuba também. Hoje do Ouro Negro, obrigado pelo carinho também, tamo junto. Trocou meu nome quando a gente fez amor. No peito vazio ficou. Fingi não ouvir, não entendi. Te amo e não quis aceitar. Você nem ao menos tentou consertar o que fez. Sofri e senti essa dor, mas não vou chorar. Você é meu, nunca mais vai lembrar de ninguém. Deixa eu mandar um super abraço. Meu parceiro Rodrigo Caio, obrigado a você, Rodrigo. O meu parceiro Juninho, Juninho Cavaleiro, obrigado. Nunca mais vai lembrar de ninguém. E da Vila de Murinito, então, olha, te sai. Também super tu sabe que o bagulho não é doido, viu? Super tá todo mundo. Vila do Conde se debaçando com a fera. Bora pra cima de Elson, sacode, garoto. Aqui na Avenida do Conde, aqui na Vila Verde do Ouro Negro, junto com as cobras do Futebol Clube também. Toda a galera. Te amo e não quis aceitar. Você nem ao menos tentou consertar o que fez. Sofri e senti essa dor, mas não vou chorar. Lutei por nós dois, não vou desistir. Você é meu. Já tá dando certinho no Palco Central aí? Nunca mais. Tudo certinho, os amigos aí do Banco Central.